5 do sol para 2 mil pés. 2 mil pés, Luna 755. Luna 755, tráfego 10 horas, 4 milhas, rumo oeste, mantendo 1 mil pés, ultraleve. Sim, 755. Saber as condições de vento agora, lá na final, na pista? A Parra Romeo é comerciante, chame Torre, 118 do sinal 95. 1895, Gato. Torre, Oscar Mike Yank. Prossiga, Oscar Mike Yank. Tá no trajeto de Pituaçu, pra pouso na 197. Tatuão, Oscar Mike Yank. Confirme. Pode falar de Tatuão, Oscar Mike Yank. Vai reportar no farol, Yank. Como é que é? Condições de pouso na pista 35? Afirma. Tem que autorizar o pouso, pista 35, o vento 230 graus 08 nós. E antes autorizado o pouso na 35. Salvador, bom dia, o azul 2796, pronto, no fundo será 1-0. Azul 2796, a linha mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, azul 2796. Agora, uniforme Bravo, no mesmo Bravo, chame Torre, no 8, decimal 95. 118-95, Bravo, lá, Bravo. Papai uniforme Bravo, na Vera Bravo. Prossiga. Tá fazendo a espera. O vento afastado 9.3 milhas. Se autorizado, vai comprar a da 17, Bravo, Vera Bravo. Gente, inicialmente mantém a espera. O Bravo, na Vera Bravo, tem um tráfego para pelo que eu 35. Ok, mantendo a espera, Bravo, Vera Bravo. Pode chamar quem é que apenas confirmou. Autorizado pouso, capiceiro 35. Ok, eu acho que a Mike Yank não deu ilusão, tá fazendo 360 e reestabelecendo a aproximação pra 35. Sim, aqui é pra divisão, cabeceira 35. Yank. Salvador, azul 2796, alinhado para 1-0. Azul 2796, informa o circuito que a sua direita, 500 pés, receptando a final 3597. Informa os últimos mil metros da cabeceira 1-0 em praticáveis, autorizada a colagem. Pista 1-0, vento 230 graus 05 nós. Sim, se der as informações, o livro faz 1-0, azul 2796. Totalizador, Gol 9755. Sim, Gol 755. Já interceptou o curso localizador. Bem, chegou no 755, complete a aproximação, chame Torre, número 8, decimal 95. 1895. Azul 2796, decola 230, tinha um controle Salvador 120, decimal 8. 308, Azul 2796. Torre Salvador, Gol 1755, Índia Serra, trem mais travado. Gol 1755, ajuste na 015. Autorizado pouso, pistão na 0, o vento 220 graus, 05 nós. Ciente, livre pouso, Gol 1755. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 970. Quando tiver condição, já autorizado direto com o Índia. Ciente, então vai voar direto com o Índia da presente, Azul 2796. Ciente, mantém o setor aguardando instruções, o Oscar Mike Young. Vai manter o setor. Condição de tacar a besteira da Facebook sem interferir com o pouso da aeronave. Gente, mantenha a posição e aguarde, vai ficar Mike aqui. Tá mantendo. Salvador, bom dia, Oscar 63, 2, com a informação November, terceiro para o 150, quanto possível Itapina, pronto. Oscar 63, 2, autorizado Itap, se mantém nível de voo 050, que é negando 015. 050, Itap, 53, 2, meu, Oscar, Mike e Yankee, autorizado pouso, capítulo 35, vento 230 graus, 059. Yankee, autorizado. Oi, Gol 755 novamente, 10 de cauda. Gente, o Gol na 755, sendo controle de Salvador, 20 decimal 8. 208. Se tocar de pista, a gente volta, senão a gente vai alternar. Você está, viu, a esquerda da rota por 40 milhas para o 035. Gente, Azul 2796, pode vir o Esconde. Após vir o Esconde, Azul 2796. 10. Antena, 095. 2000 pés, aguardando nova vetoração para a vacinação. Gente, vai alternar se caso não mudar a pista para 28. Informo que a pista é pista no zero ainda. Ciente, vai alternar para Maceió. Ciente, qual nível solicitado para Maceió? Aguarde, ela já informa. Bravo November Bravo, autorizado final no 7, aguardando autorização de pouso, pista no 7. Ok, vai prosseguir para final da no 7, aguardando autorização. Bravo November Bravo. O 755, a torre nos informou que para pouso na pista 28, o senhor tem condições de pousar após a ataque do Fox. Sim, só após a Fox, está ciente dos números. Utilizando manobra. Viagem. A captura dele está com 1000 pés de locada e não está printada. Ok, senhora, afirmativo. Vai alternar, Marcelo. Sim. 755, autorizado subida para nível de voo 080, inicialmente aguardando o nível final solicitado. Sempre sobe então para o 080, aguardando o nível final, Gol 755. Gol 755, se tiver condições, autorizado PUCA. Autorizado PUCA, sente, Gol 755. voo na 095. Ali mantém cabeceira na 0. Ali mantém o voo na 095. Controle, voo na 755. Prossiga. A companhia pediu para ver se possível alternar Porto Seguro. Ciente. Ligou na rocha, o Yaki. Tente, Yaki, essa é só a cabeça livre. Yaki. Salvador, põe Salvador, Bravo, Bravo, final de 2.8 milhas. Tá bom, 7. Bom, informe Bravo, 9 Bravo, o vento 270 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista 17. Autorizado pouso na 17, Bravo, 9 Bravo. Voo na 095, informo que é os 1000 metros da pista no 0 enquanto assim praticado, autorizado decolagem, pista no 0, vento 250 graus, 08 nós. Ciência, injeção 095 autorizado, decolagem da 1 a 0. Depois pode curva à esquerda também. Então a direita tá, tá valendo as informações. Para a proa 1955. Subindo para 180. Se tiver condições, vou ir. Proa de São Vô. Proa de São Vô, 175. O 755 tem o nível final. Vocês dois terão confirmado a paz, queira prosseguir? 755, vai levar aqui na papá, Bravo. Gente, libera a direita, estação na frequência livre, pronto, câncer. Bravo. Voo na 095, decolado 638, informo que subirá e manterá até o nível 070, chama no controle, 120, decimal 8. 208, voo na 095. Subindo e mantendo o nível 070, voo na 095. Ah, restrito agora ao 070, 095. Salvador de voo na 095. Voo na 095, contato radar de decolagem, sub inicialmente até nível de voo 100, só autorizado após 2 mil pés de direto elefa. É 100 após 2 mil pés de direto elefa, voo na 095. Patrulha azul 2796, voltou na front point. Tem certo 2796. Voo 755, está autorizado nível final 360, porém subinicialmente está nível de voo 300, 300, autorizado direto por seguro. Gente, restrito nível 300, direto por seguro, voo 755. Leve a 3 e no 2, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LSX Ray, após estabilizado no localizador. 2 mil pés, mais estabilizado no localizador, então no 0X Ray, 6690. 223, autorizado a linha de colapso, são no 0, vento 230 graus, 06 nós, informo que a pista no 0 enquanto sempre praticada nos últimos 1000 metros. 755, Porto Seguro para visual, grupo de 9250 graus de temperatura. Ok, confirmando o vento lá, sabe? Vento, claro. Vento 280 graus, 05 nós. Ok, graças. Voo 095, solicita manter a proa 280 por aproximadamente 7 milhas. Confirma o seu voo 095? 095, proa 260 por 7 milhas. Voo 095, tente poder manter nível de voo 360. Autorizado 360, 095. Luna 755, subiu uma TNV de voo 300, chame o centro Recife, frequência 128.35, antena 125.1. 2235 e alterna 251, obrigado. Azul 279, mais quantas milhas nessa proa? Vai bater mais 20 milhas nessa proa, azul 279. 7. Ciente, gol, Ocean M3-1-2. Corrigindo, ciente, gol na 095, tô ligado, vai direto a Alefa. Direto a Alefa, 095. A série 2-2-3, decolado 4-2, no controle Salvador, 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, bom dia, passarelo. Salvador, um cordial bom dia. 2223, Passaredo na Arbor 1, decolado. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, sem restrições, vai sair da Arbor 1. Arbor 1 em ascensão 180, está livre das restrições, senhorita? Está livre, 2223. Grato. Abandonando plataforma, vai para sobrevoo Ferryboat, através de Duna, Mike Litoral. Pois, Mike Litoral. Chana 6312, informa helicóptero, 209 milhas, mantendo no máximo 500 pés, não vai interferir nessa aproximação. Gente, né, 6312. Foto da Front Conde, azul 2796. Foto azul 2796. Olha o 2223. Beleza. O 2223, passarelo, senhorita. Tem umas formações aqui na nossa proa. Seria possível uma proa mais à frente, à esquerda aqui, pra gente ver essas formações? Passarelo 2223, aguarde coordenação com o Centro Recife. Tem quantas voas? A Arbor, inicialmente? Arbor. Dá sim, senhorita. Arbor a gente voa. Vou fazer o número 6312. Chame 6312, chame tu e 118 decimal 95. Isso, 295 voa. Isso, Salvador, você é 6312, bom dia. Funcionário 6312, hoje seu altímetro no 015, informa que os últimos bilésteres, pistão no 0, encontrou-se praticável, autorizado pouso, pistão no 0, vento, 240 graus, 06 nós. Sim, funcionário 6312, confirma se está a pista molhada ainda. Negativo. É. Azul 4299, mantém o ponto espera, pistão no 0. Tô Oceano no 2000 decimal 0. 288-260, bom dia. Telemetria de nome, dessa via chegada bom, fizeram 4 mil pés, que é negando 0 no 5. 4 mil pés, proximidade do ar, direto bom, que é chegada. Ele mantém cabeceira 1-0. 1-2, salas 4-8, Libéria, direita, chame sala Salvador 1-2-1-9. Back-to-back ou pela direita, devido a uma viatura na direita na 312? É 312? É 312, vai na direita. Não, a viatura está ali esperando já a passagem. Gente. Fechando a 3 no 1. Vai confirmando a 0. Passo azul, 4299, informa que os últimos 1000 metros pressão na 0 contra a situação de carro, autorizada a decolagem, pressão na 0, o vento 240 graus 079. Tem livre decolagem da pressão na 0, azul 4299, tem que notar. Grau 069. Controle Salvador, boa. Controle Salvador, boa. É o Azul 4299, contato radar da decolagem, suba para nível 320 via saída São Bruno. Ah, 320 via São Bruno, o Azul 4299. 2796, 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 970, chame controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Sim, a gente vai chamar então o 203 Aracaju, 2796, obrigado. TAN 3179, mantém ponto de espera pressionando zero. Mantenha o TAN 3179. O 4299 está autorizado direto Leda. Direto Leda da presente, o azul 4299. Controle, poderia coordenar a prova direta do destino para 2223, por favor? Passarela 2223, grato. Ficamos com a ideal para o destino, senhorita, o 255, 223. Confirme? Com o ideal do destino, 255. Tente. Falam que os últimos meio metros da cabeceira onda zero encontra-se impraticável. Pistão zero encontra-se impraticável. Autorizada a decolagem, pistão zero, o vento, 230 graus, 06 à noite. Gente, da informação, autorizada a decolagem onda zero, da 3179. Contando Salvador, muito bom dia, 1160 da Gol, passa o 170 para o 1, 190. O 1960, dessa vez chegada para o MED 1, no para nível de voo 050, QNH, 1095. 7050, com 20 na MED 1, 1960. Aves de aproximação para Salvador, a torre nos informa chuva moderada. 2179. Decolada 56, chegou contra o Salvador no 20218. 2083179, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3178. 3179? 3179, afirmativo. Bom dia. 3179, contato radar decolagem, suba para nível de 3220, via saída São Bruno. Via São Bruno, tá 3179, 320. Aguardo a oportunidade de aprovar campo direto. 3179, centralizado Leda. Leda na prova, obrigado. De aproximação para Salvador, informo pista impraticável. A pista em uso era 20, ia ser agora 28, mas está impraticável devido a não deslocamento da cabeceira 28. Não está pintura, não está pintada. O 60 está frente. Qual vai ser a recomendação do controle? Autorizado a África sobre 11, 63 no 1, não tem condições de manter, nível 090? 090, 63. O gol 1960 vai efetuar a África da presente do nível 130. O nível 30 está autorizado com o gol 1960. Aeronave de aproximação, informa que Salvador opera instrumento, informação para passo. Só confirma, está liberado ou mantém praticado? Aeronave de aproximação, informa que devido ao vento, a pista é a pista 28, só que a cabeceira não está pintada, então está impraticada a pista 28. Sim. 4299, chama o centro Recife, frequência no 28.35, antena no 25.1. 235, 1, 25, 1, foi. 2223, chama o centro Recife, frequência no 28.1, antena no 26.0. 288-260, obrigado, bom dia, passarelo. Salvador, papai uniforme bravo na venda trava. Salvador, papai uniforme bravo na venda trava. Eu tô tentando contato com a sala IES de Salvador e tá sendo ocupado. Acho que eles deixaram no gancho, tem como mover isso pra gente. Tem mais de 30 minutos que eles estão aqui. Gente, tente novamente fazer entrevista, eu serei informada a eles. Ok, pronto. 09000 sobre bom, 79, também 3 ou 9. 7 vai 3 ou 9. Através de Serra Índia com Índia visual com mesmo. Vai alternar para pouso em Serra Índia com Índia mais Vitorofa devido à degradação em Serra Bravo, Serra Vita. Sérgio Mike Vitor Alfa, livre frequência para coordenação. Vitor, frequência para 10, bom dia, Alfa. Vamos aproximar São Salvador. É, o teto 400 pés de teto e 4 mil de visibilidade. Tá pro vento, tá pra 28 ainda? A pista 2 tá, a pista 2 tá impraticável devido à falta de pintura na casqueira. Não, isso a gente já sabe, mas o vento tá pra, continua pra 28, ainda não mudou? É, afirmativo, o vento tá 220 graus, 07 nós. Ah, ok, obrigado. Brasil, viu? Então 3179, chame o centro Recife, frequência 128.35 até 925.1. 128.35, anotando 3179. Acho que não podia ter saído no hotel então, se a cabeceira não está pintada. Confirma? Confirma? Persiga o chão 6311. Poderia só informar alguém de alguma estimativa, previsão? É, o chão 6311, a pista do vento está impraticável. O que a gente pode esperar é a previsão do vento. Vou ver qual é o vento. Aguarda. Torre, bom dia, Gol 1, número 0. Persiga, Gol 1, número 0. Aí, pessoal do Asno aqui, perto de Bomédico, deixa eu ver só a condição do vento no momento. O vento no momento, 260 graus, variando de 4 a 8 nós. A média está em torno de 5 a 6 nós. E chuva leve no aeródromo no momento, o setor de aproximação dá no zero, melhor do que o da 28. Da 28 está nos mínimos ou abaixo dos mínimos. E na ONU zero estimado em torno de 1.000 a 1.200 pés. E os últimos 1.000 metros, pousando na cabeceira dela, os últimos 1.000 metros estão impraticáveis. Tá ciente. A gente tem limitante de cauda de 5 nós. Caso o vento venha, de repente, a ficar dentro do limite ou menos, a possibilidade. Mas vamos tentar aguardar melhorias da condição do campo. Ok, o limite do senhor é meia dúzia nós? 5. Ah, 5 nós. A gente está com variação de 4, chega até 8 nós, predominando meia dúzia nós, a média. É, ficou um nó acima da nossa limitante, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Então, obrigado, daqui a pouco a gente entra em contato. Ok. Persiga com o 160. Da presente vai alternar Recife. Persiga com o 160. O 160 tem condições de voar Puca? Persiga com o 160, está autorizado Puca, confirma o nível solicitado para Recife? Zero, subinicialmente da nível de voo 190. 190, o 160. O 160 autorizado subida para nível de voo 370, ainda na proa de Puca. Está autorizado 370 agora o 160. Está praticado, sem cintura ainda, nos primeiros mil metros da pista 28, está impraticável. Porém, o teto de visibilidade está abaixo dos mínimos. O Xanamia 3-1-1 está ciente. Informa que da presente vai alternar uma selva. Xanamia 3-1-1 tem condições de voar com a... Xanamia 3-1-1, tem condições de voar Conde? Xanamia 3-1-1, voando Conde. Gente, confirma o nível solicitado para... para Maceió. 350, Xanamia. Confirma? 350. Gente, tudo inicialmente o Xanamia 3-1-1 até nível de voo 190 na proa de Conde. 190 Conde, 3-1-1. Turno 230, autorizado a chegada para o MED 1. informo que a pista 1 da pista 28, os primeiros 1000 metros estão impraticável e o Salvador opera instrumento abaixo dos mínimos. Bom, Capa, entendeu que a pista em uso é a 28, está abaixo dos mínimos. Qual é o nível autorizado para o Bono 2, Brigão? Bono 230, desse mantém a nível de voo 120. 120, pode confirmar o motivo do fechamento da pista? Bono 230, informa que devido à estrutura da pista, os primeiros 1000 metros da pista 28 são impraticáveis. Bom, Capa, então deve estar abaixo dos mínimos. O Bono 230 tem condições de voar na proa de Momba? Pode esclarecer a posição? Momba, Mike Oscar November Bravo Alpha. Tem que levar na proa de Momba, Bono 230. O Bono 230 foi em Momba aguardando o teto de visibilidade. Aguardando o Bono 230. O último agente copiado informava pista 0 e aberto. Eu vou copiar novamente o agente, Bono 230. Sete, Bono 230, até nos informou 600 pés de teto, 4 mil de visibilidade. Os primeiros 1000 metros da pista 28 são praticáveis, sem pintura de deslocamento da cabeceira. Muito obrigado. E o vento não possibilitaria pouso na 1-0? Bono 230, o vento está de 270 graus, 09 nós. Ó, Capa, Bono 230. Bono 160, Bono 160, vai voar Cuca após Cuca, voe Romeo Fox 018, chama o centro Recife, frequência 125.45 até o número 2685. 125.45, 2085, após Cuca, voa Romeo Fox 018, Bono 160, obrigado, até a volta. Xanema 39, está autorizado no final 350, porém submantém o nível de voo 330. 330 com final 6309. Xanema 39, voa a proa de Conde, após Conde voa direto destino. Conde, após Conde direto destino, 6309. Bono 230 informa que o procedimento da pista 28 é RNAVE. Eu ativo o Bono 230. Ele confirma, o RNAVE está operando? Afirmativo. Ué, mas a senhora falou que estava impraticável? Então, agora foi informação que a pista 28 está praticável, porém os números do mestre da pista 28 está impraticável e sem pintura da captura deslocada. A pista 28, ela está impraticável os primeiros 1000 metros. A informação foi recebida agora, você quer tentar aproximar da pista 28? Afirmativo, a senhora fala que estava impraticável os primeiros 1000 metros, tudo bem, mas a gente estava aqui aguardando justamente a liberação. A senhora falou que estava até abaixo dos mínimos. Então, antes do senhor pedir para o Tenor Marcelo, eu estava passando a informação que a pista 28 estava praticável, apenas os primeiros 1000 metros impraticável e sem pintura da cabeceira deslocada. Pode operar então na 28? Afirmativo, sendo que seja ciente que os primeiros 1000 metros não estão impraticáveis e a cabeceira não está pintada. Controle Salvador, pasta 08. Pasta 08, essa identificação mantém escuta. Telema 31, que é aproximar a pista 28? Bom dia, Guardião 05, patronado e pronto no Mato Grande, com a decolagem proa Norte-Oeste, para o final de round 3, ação policial, via 3 padrão, estima 30 minutos de voo. Gente, é ponte pronta para a decolagem. Queria confirmar o comandante? Comandante Reinaldo Souza. Tem. Vamos prosseguir para o 2-2, Sérgio. Bahia 3, Nuno, curva direita para o 190, desce, mantenha 4 mil pés, que negar no 015. Curva direita para o 190, descendo 4 mil, 63, 190. Guardião? 3 a decolagem, o vento 260 graus 069, Guardião 05. Vento do Guardião. Sentada. Toma tiro, paciente, 63, 09. Controle a pastor 08. Pastor 08, desce e mantenha nível de voo 050. A chegada é pit, pista 28, procedimento aginável. Afirmativo, aqui informado a aproximação para 10, o pastor 08. Pois é, pastor 08, a pista agora é pista 28, vento de 270 graus 08 nós. O pastor 08 acompanhou as informações. Pelas condições, a intenção era aproximar para 10, com LS, por causa da cabeceira que não estava demarcada. Gente, mas o vento está de 270 graus, 08 nós. A ciência das condições do vento, se possível, aproximação para 10, só se possível. Entendido que o senhor quer tentar aproximar para o pistão no 0. Afirmativo.